com ele. DJ, DJ Boy, DJ Boy. Arrebenta, garoto. Beleza, boa noite a todos. É o nosso lendário chegando e detonando pra você aqui no Ivanema Doteiro. Sucesso total e a gente vai detonando assim. Garoto Didio. Sou um gato louco, carinho. Oh, oh, oh. E aí? Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Rubi. Quebra esse gelo aristocrático. Tinha. Também Isaías, Cássia, Daiane, Tony Guilherme Chilosan aqui ao lado. Olha só toda a galera da Pizzaria Oriental também, Beto da Vigia, Silva da Marambaia, Búfala. Olha as poderosas também aqui ao lado. Deixa eu te amar, só um pouquinho. Equipe O Solidário. Sou um gato louco por carinho. Um abraço a Núbia e a Meire do Salão Beleza Feminina. Que amor, Jefferson Raiol. Como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh, oh. Em cima do um abraço, Raidan e o Adriano do Rubim também. Tá curtindo o lendário, valeu! Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. E vai dançando, vai dançando, vai! Cachorro, lendário, e a Daiane. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém. Meu parceiro Miro, já aqui do lendário, valeu! E por isso que eu sinto toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. Você, meu amor, não sou nada. Rubi. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. Um abraço, Gina, diretora da Junina Tropicaliente, curtindo o lendário, valeu, um abraço pra você. É o garoto Didio. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto

Raíssa e o Bibico também já estão presentes curtindo o nosso lendário. Um abraço! Um abraço do garoto Didio. Love da Bratinha também curtindo o nosso lendário. Tamo junto! Bora, tio Givaldo! Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. E o lendário vai detonando pra você recordar. Aqui no Ivan Lima Doteiro, olha o Jefferson Raiol. Vejo nessa palma a minha calma, a minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sobre o teto. Olha os justiceiros também. Já dá área frontal, valeu! Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento. Abraça a Rosa, a Kathleen e a Paula. Só estou na mente de um poeta, aquele não. Esse mundo que é teu reino e faz doer. Nosso grande parceiro Jefferson do Frango também. E dá pra doer, dá pra doer. Olha o Guilherme da Batata, Bom Projetos, DJ Augusto da Locomotiva, o Assunção e a Docinho. Todo Poderoso Rubi. Eu te amo e tu me amas. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Quero. Eu também te quero. Atenção, garçonete Adriane. Um pacote aqui com o Kekel aqui na frente. Silva, José e Josiane. Rosa e a Kathleen estão da área. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. E eu? Tornando pra você de Vandeu Adolteiro. A Bandeira Onda continua lá no Reserva Parque Barituba. E vai, e vai, vai. Didio Boy. Silva da Marumbaia. Conquista, eu sei que sou capaz. Você está no Rubi. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos toda a equipe. Eu sou o Solidário Rubi, tá da área também. Bora, Vanilson. Vamos conversar pra tentar voltar. A banda tá aqui. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. E a Rosa, tá aqui na área frontal, Max da tatuagem. Você foi. E a Ellen? É. Você só pensou em si. Explosão do lendário Isaías, Daiane, Dudu e a Cássia. Mas agora que você está só, Rubi, você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu. Alô, Chico e o Palete, filho. Olha a Vanessa, Babá e a Lota, curtindo o Rubi. Rubi. E vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai. Rubi. Chega junto, chega. Junto. Didio Boy. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai. Vem dançar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Depois abraça com carinha, vem.

dançar comigo na nave, porque o beat já vai detonar. É isso aí, galera. O beat é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. É o poderoso que já vai decolar. Vai dançando, vai! E vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Givaldo! E joga, joga, joga, joga. Quem é do Paysandu aí, ei? E a galera do Leão, vai dançando, do lendário, vai dançando. Vai, vai, vai, vai. Após essa, você dança coladinho. Vambora, embora, vamos logo se mandando aparecer. Tô chegando e tô querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com outro vai dançar. Vem, vem, vem, vem. Lá vem, lá vem. Aparecerara. Lá vem, lá vem. Aparecerara. Lá vem, lá vem. Aparecerara. Lá vem, lá vem. Aparecerara. Aparecerara. Olha os potentes do Brega também. Tão curtindo o lendário. Bora embora, vamos logo. Se mandando na parejeira. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja. E com o outro vai dançar. Love, love, aparecerara. Love, love, aparecerara. Love, love, aparecerara. Love, love, aparecerara. Banda Voo Livre. Ele é o Todo Poderoso Rumi. Bora dançar coladinho agora sim, ó. Lendário Rubi Saudade. É o Rubi Saudade detonando. Olha o meu grande parceiro Silva da Marambaia. Te amar foi um erro. E a Búfala. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo. As loucuras que eu já fiz, por você estou sofrendo. Te amar me faz feliz. Rubi. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado, gostoso demais. Envolvente, faz a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um jeito bom de viver. Tá chegando! Não vou esquecer. Dia 24 de julho, tradicional Bingão do Boi, com a carroça e organização do meu grande parceiro Tio Castelo. E aí, Castelo, um abraço pra você. Lendário Rubi.

do samba. E aí, Paulinha? Rubi. Ao de lá del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Sei tu, al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Vai dançando no lendário. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Poderoso. Nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho. Um abraço a Valéria e o Sassá. E aí, Jairinho? Pra te dar a todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero tatuagem e a Ellen. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho. Rafael! Tanto amor eu tenho pra te dar também. E a saudade vai rolando. Estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Quero alguém que tenha o coração e seja como o meu, sozinho. Como é que é? Alguém a quem eu ame. Tenha muito amor pra dar. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Olha aí, Juju Boy. Quero

final de semana. Finais de semana. Ela fica com Didio. Didio Boy. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Olha os varejeiros também do Curtindo Rubi. Casou comigo porque eu nada tenho. Acordando no lendário. Porque eu nada tenho. Não casou comigo. Porque eu nada tenho. E essa é a música do Dodô. Olha o Vavá e a Vanessa aqui ao lado. Amor, que coisa louca. Foi beijar tua boca e sentir teu calor, amor, amor, amor. Esse teu corpo me deixou louco. Meu irmão, pelo amor de Deus. De tanto prazer, amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer, amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, que beijo quente. Esse da gente em pleno verão, amor, amor, amor. Já vou embora, chegou a hora. Juro que voltarei pra te ver, amor, amor, amor. Olha o seu Clay aqui ao lado, curtindo o nosso lendário. E o quê? Amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Amor, amor, amor, eu prometo que voltarei. Rubi! Dali de Joe Boy. E a nossa equipe, eu sou Rubi, equipe Explosão, as poderosas! A minha tentativa foi em vão, eu sou Rubi, pra querer ganhar seu coração. Oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou. Fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Meu parceiro Chuck do Comércio, Paulinha e a Jennifer, Beto da Vigia também. Pretinho e Ana Lúcia. A minha tentativa.

tarde detonando. Amanhã nossa onda continua lá no Reserva Parque, em Marituba. Tudo style. Assino lendário. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Eu sou maluca. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Olha a Vivian e a Norma. Onde irei, você não vai. E a Rosa. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi o brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Rubi Saudade, a lenda viva das aparelhagens. Lendário. Quando eu pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando eu pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. E que me explosão ao lado. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja. Lendário Rubi. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. E vai dançando bem pra bem mal. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. E amanhã tem Reserva Parque Marituba. Piscininha, amor. Ana Lúcia, Pretinho e o Jairinho Serrando ao lado. A trajetória escapa ao risco, as luzes queimam céu, nariz azul, desculpa estranho, eu voltei mais puro no céu. A lua ao lado escura é sempre igual, o espaço a solidão é tão normal. Desculpa estranho, eu voltei mais puro que o céu. Sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua azul. Estar lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo. Girando e vai dançando agarradinho. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro, o Pretinho do Acará. Ana Lúcia, marcando presença. Venha. Alô, Bibi com a Raíssa. Hoje aqui no Lendário Rubi. A equipe, os lendários. Abraçar, alô, Vanilson. Um abraço pra vocês, garoto. Como eu sempre quis. Você é minha paixão. É o meu dia ensolarado. Quero aqui abraçar com muito carinho a Claudinha e a Jennifer. Alô, Paulinha, beijando o coração pra você. Hoje aqui no Lendário Rubi. Logo após o outeiro, vamos até ao Guadaloca, lá no Jurunas. Irmãzinha Vanessa e o Vavá. E a Valéria. Alô, papidense. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. O mestre DJ Gilmar. O meu pra lá e pra cá virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Rubi. De mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca amei ninguém assim, amor, como te quero. Dindil Boy. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Maxi. Maxi da tatuagem. Aqui no lendário. Não pense que vou ferir você também. Alô, potência, o trabalho, viu? Amor é meu, é vero. E te amo. Amor é meu, é vero. Que te abraçar com muita linha, equipe Explosão. Um abraço pra vocês, viu? Parceiro Isaías, um abraço. DJ Boy descascando suas melhores. Sei que quando eu me for, você vai chorar, porque eu vou para sempre pra não. Givaldo Gravações CDs. Passou, e que a gente se amou. E a equipe Os Lendários de Guaraci está dividida, eu posso entender. Hoje eu tô por conta de vocês. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Um abraço a Sheila da equipe Seca Pneu. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Já faz um bom tempo que você não olha mais, Rubi, para as coisas boas que eu faço. Poderoso. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. E aí, Cris? Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar, mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. E me deixa falando com as paredes. Mas você não liga. Não liga. A lenda viva das aparelhagens. Detona, DJ Boy! Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. DJ Boy. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mas bela é o teu. Meu grande parceiro Sandro Branco. E aí, Sandro? Você tem um dom de iluminar como o sol e a mais velha. Equipe Explosão e as Poderosas. Vou levar flores brancas pra celebrar. Paulinha e a Jennifer. Isso vale tentar, amor. Equipe Eu Sou Rubi também. Olha o meu parceiro Max da tatuagem, marcando presença hoje aqui no Lendário. Abraço pra você, garoto. Cintilante, mas belo é o teu amor. É bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, poderoso. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Viva! Só Paula e a Kekel curtindo o Rubinho. pra ter você aqui, pra te dizer. Continua lá no Reserva Parque, em Marituba, na Estrada da Pirelli. Piscininha, amor, tudo style. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois. Abraçar com muito carinho, amiga Rosinha, curtindo o nosso lendário Rubi, beijando o coração para você. Rosinha e Acletem, hoje aqui no lendário, um abraço. A irmã é, o irmão, como é? Tanto faz como tanto fez. Os dois.